farol, tá ligado? A gatinha tá sentada no banco do meu lado, pegando a marginal, aqui na Zona Norte. É o som que bate forte de bombeta, New York de camisa, antidope, de calça larga no maior style. Pra mim só falta um tênis da Nike, decorrente no pescoço, refletindo no seu rosto. DVD eu já liguei, o som já aumentei, o meu carro tá correndo, o falante tá batendo. Aqui não esqueço dessa vida de veneno, de veneno. Chegando em Guarulhos, ouço muito barulho. Os manos tão curtindo o rap com orgulho. As piriguete não tiram o olho de mim. Quando não tinha carro, não era bem assim. A batida já começou, o meu carro eu afastei. Aquela mina me olhando, ali eu já peguei, cumprimentando a rapa. Quem tá comigo tá em casa, viaja na balada e me segue na caminhada. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48. Tô chegando na contenção, faço parte dessa missão. Na picadilha, pique nego boy, pode pá que é nóis. Calça da conduta, camisa da pichainha, assim que é, tem que ser assim. Boot louco, Adidas no pé, de cor branca e listras pretas no estilo, combinando com a bombeta. Rapper Roy me deu um salve pra colar nesse rolê. São 22 horas, tô chegando, pode crer. A night tá da hora, o clima tá mil grau. Tô chegando no destino de caranga na moral. De longe já avisto várias naves ao meu redor. A noite é uma criança, eu nunca estou só. A adrenalina tá mil, moro, tio. Vários picos espalhados pela cidade, pra dar um rolê, se divertir à vontade. Não tô jogando conversa fora, vem aqui pra conferir, a hora é agora. É, são várias emoções, sem discriminações. Divergências em todo lugar tem, mas a gente dá um desconto e tudo acaba bem. Já mandei o meu recado, me despedi da rapa local. Chegou a hora, tô saindo fora, na moral. A night foi firmeza, o dia tá clareando. Eu e a minha fiel caranga, sentindo goma. Tamo voltando, tamo, é, tamo voltando. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48. Guarulhos é assídio, o barato é louco, curte o som de montão, 24 por 48.